lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. I like work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um ano, mais uma cerimónia de Oscars. Este ano gravemente mutilada pela pandemia e também pela fraca escolha de filmes, porque de facto os estúdios estão a guardar-se, a não enviar cá para fora filmes à espera que as salas voltem a encher. E o grande vencedor deste ano foi o Rui Alves de Sousa, porque de maneira perfeitamente imprevista passou a noite na RTP a bater couro à Catarina Furtado, que sorria com aquele aspecto de este estagiário estava bem debaixo da minha secretária a fazer-me um risco ao meio. E então o segundo vencedor destes Oscars foi Nomadland. Foi o filme vencedor, foi a melhor realizadora e foi também a melhor atriz. Felizmente eu já o tinha visto, o que me permite vir para aqui mandar bitaites, sendo eu a pessoa número 86.744.017 a emitir uma opinião não fundamentada, perfeitamente preconceituosa acerca desta obra, que é um misto de documentário com filme. Eu vinha com a ideia já pré-concebida de que estávamos perante aquilo que se costuma chamar um busteirão. O Miguel, das Novas do Mandarim, mais uma vez, este conselheiro que manda estas postas à distância, disse-me: epá, se queres ver a Frances McDormand a cagar num balde, este é o filme ideal. De facto, é uma daquelas coisas que já me teria passado pela cabeça, mas nunca sequer fantasiei com isto. Aliás, ainda dentro do campo das fantasias, temos também a Frances McDormand nua a tomar banho, numa cena que é tão assustadora quanto a cena do filme português Fátima, em que Rita Blanco toma banho num balneário público. Isto tudo é o preconceito a falar. De facto, estamos perante um filme que não é mau. É um filme, é o tal misto de documentário com um filme a sério, digamos assim, porque não sou propriamente de documentários, não sendo, porém, um filme deprimente. A história que nos é contada é de uma mulher que perdeu tudo ao ser despojada da sua casa e de todos os seus bens, quando a cidade onde vivia ter sido abandonada porque servia de base a uma indústria. O seu marido falece, a senhora fica sozinha e, quando vai fazer as contas à sua vida, dá por si apenas com uma carrinha que equipa e passa a viajar pelos Estados Unidos em busca de empregos sazonais. Começa por trabalhar na Amazon durante o inverno, em, penso eu, que será a altura de Natal, em que a Amazon reforça o seu staff. Depois vai de sítio em sítio e pelo caminho vai parando em várias zonas onde nómadas vivem e vai trocando experiências e vai-nos mostrando aquilo que é uma cultura de nómadas que existe nos Estados Unidos. A mais-valia neste filme é o seu elenco, que é composto apenas por não-atores, pessoas que vivem aquele tipo de vida, tirando a Frances, que com 3 Oscars no bucho, claramente não é pessoa para viver na rua ou numa carrinha. E nós percebemos o dia-a-dia de alguém que vive nestas condições, ela e os seus amigos, as pessoas que vai reunindo pelo caminho, as pessoas de quem se vai despedindo, a incapacidade de conseguir, depois desta experiência, ter uma vida mais sedentária, não consegue morar debaixo de um teto, sente sempre a necessidade da estrada, a nostalgia dos outros tempos, das pessoas que se foram. Como diz um dos personagens, ninguém verdadeiramente se despede de ninguém, porque ao fim do caminho voltamos a encontrar, e nem sequer é de uma perspectiva espiritual, fala-se aqui de uma perspectiva do cruzamento de caminhos, porque as pessoas andam cada uma na sua direção, eventualmente numa linha de tempo demasiado longa acabam por se encontrar noutros parques, noutros trabalhos temporários. Fica a sensação de que conhecemos aquela realidade, fica a sensação de que nos deixaram entrar num mundo que nós não sonhamos, nós privilegiados brancos, digo eu, para grande parte dos meus ouvintes, os brancos de classe média, sem dificuldades financeiras, ou pelo menos com capacidade de manter uma casa. É de facto um filme longo, 2 horas de contemplação, é uma coisa que ninguém merece. Mas o filme vê-se, não é? Vê-se porque a partir dali, do momento em que nós vimos a senhora ao obrar ou a boiar numa lagoa com a roupa que Deus lhe deu, já estamos habituados a tudo e como se estranhos nos deixassem entrar para ver a sua realidade. E de facto, eu agradeço. Pensava que fosse um filme terrível, uma seca de morte, uma abominação dos Oscars. Acabei por me deixar levar, dei a mão à Frances, lavada, claro, desinfetada, as duas, e fomos os dois a caminhar pelo meio da estrada, como ela, aliás, faz em meia dúzia de cenas, que é uma coisa que me aflige. Aquela mulher anda pelo meio da estrada em todo lado, sem medo dos carros, assusta, como diria alguém no Letterboxd. Este filme é basicamente Frances McDormand a andar no meio da estrada para ir buscar o Oscar. Nem sequer é a música do filme, amigo, que eu a tocar piano. Eu nem sequer sei tocar piano.